isso é paixão. Tudo que eu falo com você, você não leva a sério. Fala que é tudo coisa do meu coração. Já me dizia minha avó, se a perna começa a tremer, o coração bater mais forte, não consegue falar, é sinal que estou apaixonado. Acabei de me complicar, eu não queria me apaixonar assim. Parece que estou andando em contramão, mas na verdade eu gosto é de você. Acabei de me confessar, acabei de assumir. Parece que esse amor tá fora do normal, mas também não é anormal. Isso é isso é paixão. Tudo que eu falo com você, você não leva a sério. Fala que é tudo coisa do meu coração. Já me dizia minha avó, se a perna começa a tremer, o coração bater mais forte, não consegue falar, é sinal que estou apaixonado. Acabei de me complicar, eu não queria me apaixonar assim. Parece que estou andando em contramão, mas na verdade eu gosto é de você. Acabei de me confessar, acabei de assumir. Parece que esse amor tá fora do normal, mas também não é anormal. Acabei de me confessar, acabei de assumir. Parece que esse amor tá fora.